Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Tirem as crianças da sala, sim, porque chegou o cast dele, o jogo mais polêmico dessa geração, GTA 4. E para falar desse jogo polêmico, temos aqui conosco Homem Mal, Rômulo, e esse que vos fala, Lula Molusco. O Ministério do Videogame adverte. Para melhor entendimento desse cast, recomendamos que ouçam o OrionCast de número 40 sobre a série GTA. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, uma chuva de cartinhas, vamos começar com Mr. Bubbles. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Minha carta aqui é do Aymar Jr. Será que ele é árabe? Aymar, não, Aymar é nome de, sei lá, de Uruguai. Tinha um jogador de futebol chamado Aymar. Tinha. Ele era árabe? Eu acho. Argentino, não é? Não, da Paraguai, pô. Paraguai? É. Bom, sei lá, é da América do Sul. Paraguai então, me faz lembrar Larissa Riquelme, mas tudo bem. Tem razão. O e-mail dele é bem grande, eu vou ler então, tá? Não vou ler pra, na íntegra, que é muito bom esse e-mail aqui. Ele começa: olá pessoal do Orion Games, meu nome é Aymar Júnior, moro em São José do Ouro, Rio Grande do Sul. Eu já ia falar São José do Rio Preto, né? Rio Grande do Sul. Mas não é. Rio Grande do Sul. Então, primeiramente... Pode comentar. Não, Rio Grande do Sul é uma grife de mulher, né, praticamente. É, beleza. Ah, é, sim. É calchado, é. Então, primeiramente, parabéns pelo acesso ao podcast, sem dúvida, os melhores que já ouvi. Obrigado. Esse cast sobre contas de locadora me lembrou muito meu passado gamer. Ri muito com as histórias de vocês. Não sei se acontecia nas locadoras por aí, mas onde eu moro era comum colocarem apelidos em quem jogava bastante. Eu, alguns anos atrás, em uma locadora de PlayStation 2, eu jogava muito God of War, e daí surgiu um apelido pra mim que era o Gordo of War. Mano, eu quando li esse livro pela primeira vez, eu desculpa aí, Aymar, mas eu ri muito do Gordo of War, velho. O dono da locadora me zoava por eu ser gordinho na época e todo mundo me trollava com esse apelido. Imagina, velho. Então eu também tenho histórias ruins e boas sobre o tempo que eu frequentava as locadoras. Me lembro que quando eu frequentava a locadora de Play 1, eu ainda tinha essa mania de esconder os botões pra fazer os combos e truques em jogos de luta. É maldito, né? É maldito, muitos caras assim, fica... ó, egoísta, hein? Não compartilha conhecimento, né? Só eu sei, né? Deve ser programador de Microsoft hoje, né? É, programador de ASP.NET. É, com certeza. Mesmo já tendo internet e revistas sobre games, por ser uma cidade muito pequena, pouca gente tinha internet, não tinha as revistas nas bancas daqui. Então, o único modo de descobrir como passar as fases, os ataques especiais nos jogos de luta, era descobrindo sozinho ou pedindo para alguém mais experiente. Eu mesmo, sendo bem novo na época, descobri muito desses combos em jogos de luta sozinho e não contava para ninguém. Olha lá, tô falando. Olha só. Mas como eu não tinha dinheiro na época, a mãe dele, que não gostava de videogame, ele fala aqui, eu vendia para a rapaziada locadora em troca de horas de jogo. Descobria muitos fatais de Mortal Kombat 3 e vendia R$3 cada ou uma hora de jogo. Puta, olha. Cara, virou comércio, né? Ele é um serviço de consultoria, assim, ao vivo, cara, de dicas, né? O cara sentava do lado, eu te ensino a jogar, mas vai rolar hora extra aí ou não vai? É, um game consigo, né? O cara tá morrendo lá, tá no final da energia do jogo de luta, cara, olha, agora é R$5 pra me passar. Agora aumentou. A malandragem desde criança, né? Lembro também de uma vez, quando eu era menor ainda, em uma locadora que tinha Mega Drive, Super Nintendo, e eu menti pra minha mãe que ia ficar até tarde na casa de um amigo estudando, quando na verdade fui na locadora jogar. Infelizmente, minha mãe tinha o telefone do amigo, disse que eu disse ter ido na casa dele e resolveu ligar lá. A mãe desse amigo disse que eu não tava, e aí a mãe dele ficou nervosa, né? Ele fala que ela foi lá na locadora. Como a locadora era perto de casa e minha mãe sabia que eu adorava videogame, resolvi ir até lá. Eu estava jogando bem tranquilo Shinobi 3 pra Mega Drive, aí, meu irmão. De repente sinto alguém cutucando o meu ombro. Eu olho a minha mãe indignada comigo. Épico. Seria pior se ela tivesse tipo, já levantado ele pela orelha, assim, né? Minha mãe fazia isso. Não, ela quis trollar, né? Ela deu aquele toquinho assim, o cara, não, peraí, tô passando. O Chaves, né? Ou então ele falou assim, né? Se quiser dica, é uma hora, se quiser, senão vai ter que pagar. Imagina ela pegando na orelha assim, aparecendo um finish him. Que nada, imagina a mãe dele chegando lá no fliperama e ele sentado lá com o palito na boca, contando dinheiro. Ele fala que a mãe dele tirou ele lá a tapa da locadora e depois o pessoal começou a ficar zoando ele toda vez que ele ia. Você vê que ele é um cara meio triste quando ele era criança, porque ele foi muito zoado, né? Ele era World of War, tipo, foi tirado da locadora a tapa pela mãe. Mas ele fazia grana. Ué, mas levantava dinheiro e gostava de fazia jogar. Fazia grana, é um rapaz que deve estar bem sucedido hoje na vida. Você vê que não foi só o Pascoal que foi escorraçado de uma locadora, né? Não foi, cara. Várias pessoas se identificam com a história. Cara, quando eu não aguentei quando eu vi aquelas histórias do chinelo. Vai da onde, cara? Me tira um chinelo pra bater alguém. E o pior é que eu conheço o Pascoal há mais de 10 anos e eu não conhecia essa história. Né, também não contou isso, não. E eu conhecendo ele, eu sei que é verdade. Ele faria Nossa, isso mesmo. Penso. É muito bom. Bom, deixa eu resumir um pedaço aqui, né? Ele até comenta aqui, ó, que ri muito da história do Pascoal sobre os rolos e traumas, né? E o Pascoal comentou dos rolos de trocar, né? Videogame, fita, boneca. A gente comentou também isso, né? É. Todo mundo tinha muito disso, né? Os trocadores de plaquinha.com. Muito bom. Fala que a gente recebe uma nota 9.8, você viu que agora é default, né? Quem manda e-mail manda nota, né? Ô, louco, louco. A gente não faz review, o pessoal faz review da gente, né? Também, ó. Pra gente, ó, mas a sua cartinha eu vou ter que dar um 7. Essa cartinha eu vou dar um 7 porque faltou um pouco de vírgula. Nossa, maldade. É brincadeira, essa carta eu ri muito, é muito engraçado. Só que ele completa aqui só dizendo que ele tem um PC que roda Crysis também, mas isso não quer dizer nada porque a gente já falou no outro que com rodar Crysis não engana mais nada. Crysis caiu. Já virou carne de vaca. Ele fala que vai rodar, que o dele roda Battlefield 3, mas não roda no mediano, cara. Se não rodar no Ultra, não. Não, tem que ser no full. Full glory, como dizia um amigo meu, full glory. É isso aí, velho. Obrigado, Aymar, pela sua carta muito boa, velho. Valeu, Aymar, ótima carta. Eu já vou emendar aqui com a carta do Reinaldo, né? Ele fala: meu nome é Reinaldo, tenho 27 anos e trabalho com Photoshop. Mulheres peladas, fiquem de olho, hein? Trabalho com Photoshop. Ou homens, ele não disse aqui nada. Isso é verdade também, ele não disse. Mas. Edição de imagens para anúncios publicitários. Só que ele colocou isso já que é pra gente fazer publicação. Propaganda. O jabá, né? Uma vírgula depois do Photoshop. Não, e ele mandou o Skype dele aqui, velho. Puta merda. Mandou também. Eu sou de São Paulo e moro perto da estrada do Alvarenga. Minha terra, né? Quando vocês mencionaram a Lagoa Inter, é da Nossa Senhora do Sabará? Reinaldo, era lá. Também sofria lá, né? Eu alugava muitos games por lá. E por acaso a Esgoto Games era Maniac Games, que ficava em uma garagem e o dono chamava Edson? Não, né, meu irmão? Não. A Esgoto Games era a Sun Games na Albino Bento. Pronto. Albino Bento, por Albino sinal, Bento. O lugar onde o Cabo Bruno foi preso. Você lembra disso daí? Lembro. Quem lembra das notícias de crime aí antigas de São Paulo? Foi por aí vocês veem o naipe da onde é a Esgoto Games. Como é que era pra entrar lá, meu irmão? Então, até postei lá que, como não participei do cast, achei que você ia comentar. Não sei se você já viu, eu lembro que. Eu lembrava bastante dessa locadora, porque de vez em quando eu passava de madrugada ali no Paraíso, e lá tem vários cassininhos, né? E eu lembro que era o mesmo esquema, que eu lembro que você chegava, primeiro de tudo, pra você fazer a carteirinha na locadora, você tinha que conhecer alguém, você tinha que ser indicado. Porque não tinha placa, não tinha nada, era só um portãozinho. Aí depois que você fizesse a carteirinha e tal, você chegava no portãozinho, tocava a campainha, aí saía uma pessoa, olhava quem era, tipo, avaliava se você já tinha ido ali ou não, pra ir era liberar tipo o portão. Era tipo puteiro mesmo, né? Era tipo puteiro mesmo. Era uma seita. Cassino, cara. Tinha que ser iniciado. Era tipo aquele clube que o Neo entra no Matrix 1 lá, que tem que bater na porta e dizer a senha. Mais ou menos, cara. Só que é pior que senha, tipo, vai pela avaliação do porteiro lá. O cara olhava pra sua cara, aí falava, não, esse já veio aqui, esse é do... Esse se você não tinha cara de X9, né? Então, esse é do meio, aí liberava a trave do portão, fazia aquele barulho. Aí o portão abria, você descia a escadinha, cara. Essa é boa. Tenso, velho. Só faltou, tipo, você ser revistado na porta e os caras te entregar uma caixinha pra você pôr o celular, as coisas, pra ver se não tem escuta, né? É verdade. Caramba. É show de bola, era isso mesmo. Ele acertou, se acertou, cara. Lago Enter se acertou, só Esgoto Games não. Só. E ele dá parabéns pelo cast e pediu pra gente continuar assim. Valeu, Reinaldo, pela carta. Já vou emendar na cartinha do Hyde. O que diz a sua cartinha? A minha carta é do MVB-S007. Isso parece nome de algum projeto. É uma mistura de MV Bill com um GoldenEye, né, cara? Como diria Jeremy Clarkson, né? Isso parece nome de fax. Parece nome também de fax, é mesmo. Nome de aparelho de fax. Ele diz, olá, tudo bem? Espero que sim. Sim, tá tudo bem. Meu nome é Marcos, o nickname dele é isso aí que a gente falou. E essa é a primeira vez que ele manda um e-mail pra gente aqui. Ele gostaria de parabenizar a gente pelo ótimo cast e dar a nota dele que é 9,99. Ó, tá entrando com dízimas agora, tá vendo? Tá bom o negócio. Então, continuamos AAA. Que bom, ótimo. Falou que adorou o cast, não pegou muito essa época de locadora, pois ele disse que é de 94, acho que nasceu em 94, né? Então é um... É um novinho, hein? Um jovem gamer aí. De 94 eu lembro muito de eu assistir na Copa do Mundo e jogando bola na rua. Eu lembro 94... também de assistir na Copa do Mundo, aquele perrengue lascado. Acho que eu tava abduzido esse ano, não lembro de nada. Esse assim que só ganhou... Em 94 só ganhou o Mega Driver 3 com 9 anos. Ele jogou muitos 10 jogos que tinha na memória e chegou a alugar uma única vez um cartucho que era o Ultimate Mortal Kombat 3, né? Aí, Rage é bom esse aí, Ultimate? É uma bosta. Melhor. Ele disse que os personagens preferidos dele é o Sub-Zero e Scorpion, né? E ele é estranho isso, né? Que normalmente as pessoas ou é Sub-Zero ou Scorpion, né? Nunca os dois, ele disse que gosta dos dois aí. Ele colocou os dois. Ele escolhia sempre o Sub-Zero. Sub-Zero é mais legal. Ele gostaria de parabenizar a gente e pedir pra gente continuar dedicado. E ele fala que tem duas observações aqui. Agradeçam ao General J. Aliás, General J não manda carta há muito tempo, hein? General J, né? Tem que mandar a subida, General J. O General J divulgou o site lá no canal dele do YouTube, né? Que ele coloca os detonados lá, no detonado de Zelda que ele fez. Ele disse que não lembra, mas que no cast número 43, que a gente fez aquele cast maluco da Odisseia lá do futuro, né? A gente preveu a morte de Steve Jobs, né? Ô, louco! Eu não me lembro ter falado isso, mas é possível, né? Porque tá acontecendo, obviamente tá acontecendo tudo que a gente previu, porque a gente realmente não previu, a gente viu, né? Porque a gente viajou no futuro. Uhum. Então a gente só relatou o que aconteceu, né? E diz que espera que não seja atacado por anões jardim com os zappers, né? Vai ser. Não tem como fugir disso. Já... Então. Nós somos apenas um instrumento. Sim. Um alto-falante. Não tem como alterar o futuro. Felizmente. E é isso aí. É isso aí, valeu pela cartinha. E vamos lá. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Agora sim. Então, minha camisa. Vocês vão entender agora sim. Minha cartinha é do Pedro Luz. Ele fala: e aí, galera, eu sou o Drop. Ele foi esperto. Ele colocou o nick dele, colocou aqui também a pronúncia, hein? Pra não ter mico. Eu ia falar Drop se não colocasse a pronúncia. Então, eu também. Que colocou pronúncia certa. Então ele tem 24 anos, é de Curitiba, do Paraná. O Lula falou que era de lá, pronto. Começou a aparecer um monte agora. Tem mais gente do Paraná do que na China. Mais ou menos aí. Diz que ele quer parabenizar toda a galera do cast pelo belo trabalho e dedicação. Que alguns meses vem acompanhando o OrionCast. E ele é mais um que usa o podcast como terapia. Rapaz! Sabe aquela segunda-feira de manhã em que você acorda desanimado, num dia chuvoso e precisa ir trabalhar morrendo de sono? Cara, essa semana foi assim. Então, preencho parte dessa manhã ouvindo o pod da Orion. Viu? Eu sou designer, legal. E passo a maior parte do tempo na frente do computador. Então trabalho enquanto rola o podcast no fone. Você sabe que eu também faço isso, né? Tipo, eu trabalho assim também, o dia inteiro. Ah, eu escuto no busão, mas tá vendo, cara? Olha, o cast de domingo é o remédio da ressaca na segunda-feira. Cara, eu costumo ouvir o nosso cast no domingo mesmo. Logo que eu chego em casa, assim, eu te posto ele no Face pra galera. que eu tenho, para os amigos não gamers que eu tenho lá. E pra aí eles ignorarem, uns, né? É, eles ignorarem. Não, cara, tem uns que ouvem, viu? Tem uns que ouvem, já vieram me falar que eu ouvi, não sei o quê. Mas é, tem uns que curtem, eu falei, caramba, cara. Ah. Mas eu continuo, eu não desanimo. É, pra mim é sagrado, cara. Eu escuto, eu começo a escutar domingo à noite, eu coloco lá o iPhone pra desligar em 20 minutos e deito, e o resto é no busão, cara. Aí dá a conta certinho. Você coloca o quê pra desligar? O quê? Eu coloco no iPhone, não é pra... No iPhone? Ah, no iPhone? Ah, tá, entendi. Bom, ele resolveu escrever a cartinha após ouvir o Cast 81, que é, né, que é o de contas locadora, e como comentou no site, me familiarizei com as situações vivenciadas pelo pessoal aí. Por isso vou contar uma experiência rápida que também é relacionada ao assunto. Então ele conta aqui. Lembro que em 96, uma locadora que era próxima da minha casa vivia o auge do SNES. Eles tinham mais de 300 títulos em que eu me realizava. Era um orgasmo chegar lá toda sexta-feira e escolher o jogo que seria a vítima do fim de semana todo. Poxa, ele sempre conseguia alugar? Né, na teoria, mais ou menos, mas calma aí. Ele foi aí que o Super Mario RPG entrou na história. Chegou lá como lançamento e eu tive que acampar na locadora para poder alugar esse jogo. Lembro que durante uma semana toda eu passava lá todas as tardes esperando que o maldito que tinha alugado o lançamento antes de mim devolvesse o jogo. Acho que era o setista, hein? É verdade. Duvidar? Então, finalmente, perto do fim de semana, o cara liga lá dizendo que tinha derrubado o jogo num balde de água. O cara não queria devolver o jogo nunca mais. Caramba! Cara, eu fico imaginando ele, né? O cara falou, esperando a fita, o cara falou, ó, o cara queimou a fita. O cara roubou a fita, né? Esses caras que trocam... Isso é verdade, esses, né? Caras que trocam chip de fita aí, meu, tudo sem vergonha. Você não fez isso, bem mal? Eu? Mas a locadora já tava falindo, eu não ia conseguir comprar o Hot Hatch 3. É o GTC, 3. É o Grand Mas, Theft ó, Cartucho. Eu... Quando a locadora fechou, ainda comprei umas 10 fitas lá. Então tá pago. É porque eu tinha certeza que o Hot Hatch 3 eu não ia conseguir comprar, porque o cara ia ficar pra ele. Aí, eu só adiantei o processo. Mas isso é outra história. Aí o cara falou que na semana seguinte o dono da locadora veio com uma nova cópia do jogo e dessa vez eu já tinha reservado a minha locação. Fiquei 3 dias e quase terminei. Diz que teve um problema com a barreira do inglês, que ele só tinha 9 anos na época, que não deixou ele aproveitar muito o jogo. Mas que depois ele fez um revival no emulador. E diz que Super Mario RPG despertou a paixão dele nos RPGs. E que ele tem uma paixão por esses RPGs até hoje e quer sugerir isso como um tema para cast futuro. Final Fantasy também, será? Com certeza, né? Não, muito obrigado. Ele disse que acho que dá muito pano para manga e boas risadas. Enfim, tem mais um monte de histórias. Se um dia rolar um cast com convidados, terei o prazer de participar também. Também teremos o prazer de você participar. Eu fiquei até interessado em chamar um pessoal pra participar, fazer um desses só com história dos ouvintes, porque tem muita gente que mandou, né? Tem. Então, no máximo, sei lá, se não couber todo mundo, a gente pode pedir pro cara gravar. A gente grava um ouvinte por vez. O cara grava e manda. A gente grava um ouvinte. A gente inventa alguma coisa aí. A gente inventa. Vai rolar. Isso aí. Mais uma vez, valeu e parabéns pelo trabalho. Oh, muito obrigado pela cartinha. Já vou emendar mais uma cartinha aqui da nossa chuva. A cartinha do End Casemiro. Do Paraná? Bom dia, boa tarde. Paraná? Ainda não falou, não. Não falou se é do Paraná, sim, não. Tô achando que tá faltando vocês darem nota nessas cartas aí, velho. Ah, eu não gosto. É maldade. Dou 9,5, hein? A carta do Drop, dou 9,5. Ainda mais, eu ainda dou um bônus, vai. 9,6, porque ele colocou a pronúncia do Nick. Ô, louco. E porque é do Paraná também, vai bônus, né? Ele não me elogiou, então não é 10. 9,9, então, né? Eu não darei nota. Não darei nota. Eu me recuso a dar nota. Então é 9,9 também. 9,9 também, nossa. Na ausência, né? Então, é o default, né? É o default, a cartinha é do Andy Casimiro. Ele diz: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem ouvindo o cast, né? Sou o End Casemiro e gostaria de dizer que o último podcast foi épico. Fez eu lembrar de coisas que jamais vai acontecer nessa época atual, como juntar a galera da rua em casa. Cara, tipo assim, juntar a galera da rua é um negócio engraçado, né? Só velório agora, cara. Então, só velório pra juntar a galera da rua, porque eu lembro até de um fluxo... Depende, o I junta a galera, o I ainda junta. Mas é diferente, eles não tem que alugar. Mas lembro de um fluxograma, assim, logo que começou a geração, né? O pessoal fez um fluxograma. é, como você descobrir se, é, qual videogame comprar? Aí começava assim, você tem amigos? Não. Compre um PlayStation 3. É, isso que eu ia falar. Você tem amigos? Sim. Aí, esses amigos são reais ou virtuais? Virtuais. Compre um 360 reais, compre um Wii. Mas é isso que eu ia falar, vocês estão falando que o General J não tá comentando, ele tá com 360 lá agora, pô, tá ocupado. Não tem mais tempo de ficar mandando carta. Deve ser isso mesmo. É verdade. Segundo, rateio para alugar fitas. Terceiro, ao chegar na locadora, ver as caixas enormes de edição limitada dos jogos em Nintendo 64. Quarto, os grandes lançamentos, pelo menos onde eu alugava, sempre estava com a etiqueta de 24 horas. Lugar isso bom, eu hein? Eu lembro, é. Eu lembro, isso existia mesmo. É. Quinto, todo mundo se divertindo, de repente as mães tocando a campainha para saber se o filho estava no local. A história do cara. É, exatamente. Ou para se retirar, pois já estava tarde. E vinha a famosa frase, tia, deixa ele ficar mais um pouco e deixa ele dormir aqui. Cara, sensacional essa frase. Pode Sexto, crer. Enquanto o jogo não chegava na locadora para alugar, ficávamos esperando jogando os videogames Play 1 e Nintendo 64. Que na época eram alugados por tempo até a TV desligar. Pô, cara, esse negócio da TV desligar é mais ou menos aquela coisa assim que eu acho. Você tá fazendo a prova e não terminou e o professor passa tomando, né? É verdade. É o desenho do Chaves, né? É, não, mas eu já. Acabou. Ai, ai. E ele comenta aqui no fim, né? Velho, tempo que não volta mais. Espero que vocês leiam esta minha carta no ar. Está lida. Um abraço a todos e a sugestão, que foi uma sugestão bacana aqui, fazer um podcast de edição limitada. Se eu entendi a ideia, o quê? Edição limitada de jogos, esse tipo de coisa, de, sei lá. É, colecionador, seria isso? É, cara, é legal. Tem várias formas, né? Dá pra fazer de tudo. Oh, vocês viram aquele Xbox do Star Wars? Então, edição limitada, É, achei bem louco. É, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu tenho do GTA, tenho do Dead Rise, tenho o console do Modern Warfare. Vamos, isso aí. Obrigado pela cartinha aí no Casimiro, e ele não falou se é do Paraná ou não, hein, gente. Então vamos supor que é, porque o default agora é ser do Paraná, né? Então estou com protecionismo, hein, não estou com bairrismo. Hyde, recadinhos. Então, agradecer o pessoal que mandou cartinhas pra gente, porque dessa vez aí lotaram a caixa de entrada lá com cartinha, né? E... Então, falar aqui o nome do pessoal, né? Foi o Kio Ferreira, o Diogo Semin, o Killer A7X, Fernando Moraes, né? E o pessoal também comentou no mural, né? Teve bastante gente que não costuma comentar também, né? Postou lá. E é isso aí, sigam a gente no Twitter, né? Curtam lá no Facebook e ouçam o nosso cast. É isso aí, galera. Obrigado e vamos pro assunto de hoje. Vai, Vanderlei. Começando o assunto de hoje, ele foi lançado em 29 de abril de 2008 para Xbox 360 e PlayStation 3 nessa data, e foi a estreia da franquia da nova geração. A gente não tinha tido um GTA nessa geração que estamos vivendo até hoje. O jogo foi até atrasado, né? E, bom, o jogo cresceu em tudo. Ele cresceu em gráfico, cresceu em história, cresceu em componentes de jogabilidade, né? Foi um jogo que a gente esperou pra caramba. Eu lembro que eu tinha comprado meu Xbox 360 em 2007 pra jogar GTA 4 e eu fiquei bem puto quando foi adiado. Não sei vocês, na época. Homem Mal e Rômulo, como é que foi isso pra vocês? Ó, eu comprei o GTA na pré-venda, acho que 4 meses antes de lançar. 4 meses antes de lançar? Saiu, colocaram lá o valor da edição especial, que era $89... 4 meses antes de lançar. Cara, você tem um chaveiro, de olho fechado, né? Cara. Você tem chaveiro, eu tenho a edição especial, que veio com cofre, bolso. Cara, eu não aguentei. 89 doleta. Eu lembro que pra mim Foi muito difícil o adiamento do jogo, cara, porque eu tinha comprado o Xbox pra jogar GTA naquele Natal de 2007, imaginando eu jogando no final de 2007 jogando GTA, e aí veio a notícia que foi adiado, assim, eu falei, cara, pra que que vai servir esse videogame sem GTA? Eu falava até pro setista na época, assim, cara, pronto, agora tem o quê, uma escória de porta? O motivo era exatamente esse. Ô, Romulo, você jogou mais em console, em PC? Qual que foi a sua expectativa na época? Ou você não era tão fissurado pro GTA ainda em 2007? Então, em 2004 eu abandonei PC, que não dava mais. Inclusive foi com Doom 3. Ficava arranhando no PC toda hora. Então fiquei muito puto com aquilo e a cada... sei lá, 2 meses de jogos saiu um mais pesado e tive que abandonar e fiquei nos consoles, no Xbox One e no PlayStation 2. Aí depois que eu peguei o 360, teve essa espera aí do GTA 4 que me deixou muito irritado também, por causa o pessoal ficava jogando, né, culpa um ou outro, porque tava difícil demais de programar, por causa do PlayStation 3, e tinha gente que falava que era o armazenamento do Xbox e tal. Tal como foi muito Lenoir falavam também, essas coisas assim. Então, aqui na época a Microsoft tinha brigado com todo mundo e falado: ninguém vai usar mais de um disco e ninguém vai usar o HD. Pois é. Então, aí, teve muita zica, né? Quando. De travar, né? Mas curiosamente, em 2004, o ano que você abandonou o PC, foi exatamente o ano que a Rockstar começou a desenvolver o GTA 4. Tá? Ela começou o aprimoramento da engine que usa nele, né, a tecnologia chamada Rage, que era um dev kit de Xbox que eles tinham recebido. Né? E o Xbox ele foi lançado em novembro de 2005, ou seja, eles começaram o desenvolvimento em 2004, o Xbox foi lançado em novembro de 2005, e eles resolveram não apressar o desenvolvimento, já que a Microsoft... Apesar da Microsoft querer o jogo para o lançamento do console, eles resolveram não apressar, não. Foram cozinhando, né? E falando nisso, antes do GTA, saíram 2 jogos, pelo menos, com essa engine, né? Que foi o Table Tennis, né? Uma coisa assim. Eu acho que esse foi o primeiro, não é? Cara. O Rage. E o Midnight Club também. Qual o nome mesmo? É LA... Midnight Club é LA. Não lembro se era o LA ou algum outro anterior, hein, meu irmão? Você lembra disso? Não, é o LA. Isso aí mesmo. É porque eu sou fã da série. Uhum. Foi o LA. Então, cara, é igual a gente já tinha conversado um tempo atrás, que era jogo da Rockstar, que não é GTA, é laboratório pra GTA. A gente vai falar dessa semana, né, cara? A gente batendo papo, comentando isso daí. Mas a gente fala alguns motivos aí mais pra frente, a gente vai falar do futuro um pouquinho da série, né? E finalmente, quando o jogo ele foi lançado, ele foi muito bem recebido, né? E por um curto período de tempo, o jogo ele foi o mais vendido da história e também o mais bem avaliado. Ele conseguiu notas como 100 na Edge, 39,40 na Famitsu, que é chata pra caramba, né? E essa nota até gerou uma controvérsia, que uma das maiores reclamações do pessoal, dos avaliadores da Famitsu, foi que o Six Axis, ele em algumas partes... dava problema, não era tão bom controlar, né, o helicóptero, essas coisas com o Six Axis, mas que eles não levaram em consideração tirar esse tipo de avaliação da versão 360. E foi... porque é aquilo também, né, um jogo americano tirar 40 na Famitsu, acho que nunca aconteceu, né? Um jogo ocidental, digamos assim, né? Uhum. Vamos falar. E ainda, acho que a lista de 40 da Famitsu só tem jogos assim. É só ter feito sucesso no Japão, cara. Que meu, franquia ocidental é lerda no Japão. E no Japão vendeu bem mesmo, cara. Não, vendeu. Melhor aquele Yakuza, aquela porcaria lá. Que é o GTA japonês, né? Yakuza é pros viúvas de Shenmue, né? Pode crer. Boa. Não, pra vocês terem ideia, a nota média do jogo no Metacritic é de 98, que eu acho um notaço. O jogo em matéria de venda, ele vendeu 3,6 milhões de cópias no primeiro dia e arrecadou mais de 500 milhões em uma semana. Ele levou na época praticamente todos os prêmios Game of the Year, tá? Inclusive o da Spike VGA, onde ele ganhou também. melhor jogo do ano, melhor action adventure do ano, melhor atuação de um personagem de voz masculina, né? E até setembro de 2011, né? Então aqui, né, até praticamente presente momento, né, estamos falando do mês passado, o game tinha vendido aí a bagatela de 22 milhões de cópias. Então, demorou mais do que a gente esperava para sair, mas quando saiu... Cara, eu costumo falar que o GTA foi o primeiro grande blockbuster dessa geração, cara. Meu, ele abriu o precedente de mercado aí pros Modern Warfare da vida, que hoje faz dinheiro à vontade, cara. Acho que foi o primeiro soco, assim, tipo, essa geração o mercado de videogame vai ser gigante. Porque teve Halo antes, que ganhou dinheirinho e tal, mas era exclusivo. Mas, tipo, eu não, pelo menos não lembro de nada que tenha passado ao menos perto. Jogo multi foi, assim, o primeiro arrasa quarteirão, né? Multiplataforma foi o GTA. É um jogo que tá todo mundo esperando, até outros fabricantes estavam meio que fugindo dele também, fugindo da data de lançamento dele. O que Call of Duty é hoje, o GTA era antes dele, né? Se tornar. É, o GTA abriu a porta, cara. Concordo com isso. E é lógico, não foi só isso, né? Vieram várias coisas juntos, né? Esse jogo, por exemplo, ele foi o primeiro a suportar oficialmente o modo multiplayer. A gente sabe que modo multiplayer sempre foi mod para PC em outras versões. Sempre foi. Uhum. Nunca teve. E esse daí, ele foi o primeiro a suportar multiplayer. E, cara, eu não sei, a gente joga até hoje, né, Homem Mal, multiplayer do GTA. É, mesmo os modos, o modo mais simples, que eu acho que é você juntar a galera na cidade e sair tocando terror. Eu acho bem único fazer isso até hoje, né? E a gente se diverte horrores, cara. Não sei, o Romulo se curte muito multiplayer. Você curte bastante multiplayer de GTA, Romulo? Olha, em interação multiplayer, o meu negócio é co-op. Eu não, pra te falar a verdade, eu nunca joguei multiplayer de GTA. Uhum. Forever Alone. Só no Vice City, né? O mod lá. Uhum. É. Mas a gente faz co-op. Pode crer, a gente faz co-op. Entra quatro no carro. Isso aí é interessante. Interessante. Entra quatro no carro, a gente escolhe um ponto pra matar, pra perseguir no mapa, e a gente vai matar o cara. Pois, mano. Cara. A gangue da SUV, né? É a gangue da SUV. A gangue da SUV. Às vezes a gente, vamos fazer gangue da SUV? Vamos. A gente volta. E vai. Aí quando não tem ninguém pra matar no mapa, a gente se mata entre a gente. Quando entra uma vítima, aí a gente mata a vítima, até o cara sair. É hilário, cara. Tem coisa que só o GTA faz pra você. Mas além do multiplayer, né, ele cresceu também muito na parte de história, né? Então, falando da história e do personagem, eu acho muito bacana, o GTA 4, ele conta a história do Niko Bellic, né, que muita gente diz que não sabe de onde é, né, mas que ele é do leste europeu. Na realidade, ele é russo, e ele veio de uma vila da Iugoslávia, e logo cedo ele foi integrado no Exército Vermelho para lutar na Guerra Civil. A Guerra Civil que teve lá na Iugoslávia no início dos anos 90. Tá? Teve um ponto da guerra que o esquadrão do Nico foi pego, era um esquadrão de 15 homens, né? É. E só 3 caras que sobreviveram. É, esses caras foram ele, óbvio, né? Senão não estaríamos jogando com ele. É, né? O Florian Krivic, que é o Bernie, e o Darko Brevik. Aí, liberado da guerra e sem, digamos assim, sem muitas perspectivas na vida, né? Um homem sem estudo, digamos assim, e sem muita oportunidade de futuro, mas com sede de vingança, o Nico, ele se viu aí utilizado a usar o que ele aprendeu no exército para trabalhos aí para mafiosos locais, né? Nada GTA era isso aí, né? Porque, meu, o cara tem mó background, né? Porque, meu, o cara, sei lá, com 15, 16 anos entrou no exército, saiu do exército, vai com 25, o cara não sabia nada. Porque os caras sabiam era matar e dar porrada. Só isso que aprendeu lá, né? E na guerra ainda, né? Ele não ficou só treinando no exército. O pessoal de lá não tem nada pra fazer, fica guerreando. Mas, cara, um tempo atrás a gente viu, até falando do personagem, tinha uma eleição de personagens do GTA, qual que você achava mais foda, assim. E, não sei, eu acabei votando no Tommy Vercetti. Depois eu lendo os comentários do pessoal, né? Falei, cara, esse cara me convenceu. Teve um cara que falou assim, não, votei no Niko Bellic. Por quê? Ah, porque treinamento do leste europeu é maior que qualquer malandragem americana. Falei, cara, tem razão. cara, Nico Beckley, Nico luta Krav Maga, cara. É, então, casca grossa. O pessoal acha meio clichê gostar do Nico Bellic e tal, mas eu acho que ele foi o mais bem desenvolvido e o mais merecidamente... É o mais complexo personagem do GTA até hoje. Sim, sim. Sem contar que é o primeiro que, tipo, ele fala, eu sou criminoso, não sei fazer outra coisa. Pois cara, quantos GTAs antes de GTA 4 você vê, igual tem uma missão que o cara chega pro Nico e fala, eu quero que você mate tal pessoa. Ele vira, ó, eu mato, mas é 5 mil. Você vai me pagar 5 mil. Quantos outros GTA você viu um personagem fazer isso? Né, é normal, você pega o Vice City, por exemplo, os caras armam toda uma cilada, então. Ele já pagou, ele já ficou anos na prisão, não sabe se quer aquilo mesmo. Realmente, tipo assim, o CJ também, do San Andreas, né, tipo, o cara é ferrado voltando pra cidade, né, pela polícia. É. Então é meio que se vê obrigado. O Nico não, ele depois que ele descobre que o Flora, né, tá morando em Liberty City e tem alguns problemas com o antigo empregador, um cara chamado Ray Bulgarin, ele decide ir pra LC, pra cidade, pra morar com o Primo Roma, né? E o Primo Roma, claro, sempre contava aquelas mentiras, né? Que ele conta, que eu acho uma figura. Aumentava, né? Aumentava, esse tipo de coisa. E ele vai pra lá, cara, com vontade de vingança mesmo, é o que motiva ele, né? Ele não... É bem diferente dos outros, né, que estão procurando uma vida sossegada e acabam sendo forçados a entrar pro crime. Já o Nico, não, né, o Nico quer vingança. O bem bond da América era só um bônus pra ele, né, que ele viu que não era bem assim, né, quando chegou. Uhum. O American Dream. É, né. Não, e outra coisa, né, o GTA pela primeira vez ele teve uma história mais livre, assim, sem tirar inspiração de filme, livro. Apesar de ser um simulador de crime... Eu achei bem, continua sendo, né, um simulador de crime GTA, mas eu achei que ele foi bem interessante, assim, porque passou a introduzir escolhas no jogo, né? Uhum. Interessante que eu tava lendo um negócio sobre isso, é que você sendo bom no jogo, você leva muito mais vantagens. Eu vi o resultado de cada escolha. E tava lendo, né? Tinha escrito o que você ganha se você fizer pro lado ruim e pro lado bom. Sempre em todos os do lado bom acontece alguma coisa mais. É que eu já não enxergo mais como lado ruim e lado bom, cara. Eu enxergo mais assim, tipo, o lado que eu pensando como Nico, que se identifica mais. Uhum. Que o Nico, ele é criminoso, ele é um criminoso, mas ele não é uma pessoa ruim, né, cara? Pois é. Entende? Ele é o quê? O lado que eu falo é assim... Não... Ele tá motivado pela vingança, né, cara? Uhum. Ele tá motivado pela vingança e, né, o que ele acha, pelo menos o pessoal que vai jogar, que ainda não jogou, né, mas sem fazer grandes spoilers, tem diálogos interessantes. Até com a mulher, com a esposa do Nikolai, ele tem um diálogo interessante, né, sobre esse negócio de ser um matador, né? Eu lembro que ela pergunta pra ele, assim, o que ele acha dessa vida, né, de ganhar dinheiro matando gente, esse tipo de coisa. E ele falou, depende do tipo de gente que você mata. Né, ele falou que quando ele estava no exército, que ele via crianças ou estupradas, mortas, decapitadas, ele falou assim, você não tem pena de matar um cara assim. Então, alguém que fez aquilo ali, né? Ele falou, ele fala assim que ele não acha que tá matando gente, que eu me lembro dessa parte do diálogo. Né, então é interessante isso daí, cara. É um personagem assim bem, bem complexo, né? Ele tem uma motivação para matar. Exato. Diferente. Ele tem um objetivo, só que a ferramenta que ele... A única ferramenta que ele conhece é a violência. Pois é. Não significando que eu fiz a parte, entre aspas, boa do jogo. Tô lendo aqui agora, inclusive. E vi que se você não matar tal pessoa lá, você ganha uma roupa do Cloud do GTA 3. Uhum. Mas é aquilo. Eu matei muito de acordo com as minhas escolhas, eu fiz, né? De acordo com a identificação que eu tive com os personagens, cara. E não foram... A primeira escolha, pra mim, foi muito difícil. Você tem, acho que, 3 escolhas no jogo inteiras, né, Homem Mal, durante o jogo. 3 assim, grandes escolhas que você faz. Uhum. Mas pra mim, a primeira escolha foi a mais difícil, cara. Porque eu tava tendo uma identificação legal com os dois personagens. Pois é, eu sei qual é que você tá falando. Então. E aí você fica... E que eu fiz? Uma coisa que eu achei bacana. Eu posterguei isso, cara, o que eu pude no jogo. Eu enrolei o que eu pude pra fazer. Aí, só que aí tem uma hora que o jogo obriga você. Toca o telefone de um, toca o telefone de outro. E aí ele faz dois traços assim no mapa. Uhum. Pro lado ou pro outro. Pra onde você vai? Eu tava na rua. Isso. Né, andando de carro. Eu falei, ah, cara, eu não acredito. Eu falei, não quero atender esse telefone. E aí eu pausei o jogo, fui almoçar. Eu lembro que acho que era um sábado ou um domingo que eu tava jogando. É. E aí eu almocei, eu tava comendo rápido. Minha irmã falou assim, olhou pra mim e falou... Você tá ansioso, hein? O que, que é isso? Eu falei, pô, tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Mas como assim tem que tomar uma decisão? Aí eu expliquei. Ela falou, não acredito nisso. Num jogo de videogame? Eu falei, é, num jogo de videogame. Então, cara, é muito interessante isso. Você acaba fazendo, eu acho que é a opção não pelo certo ou pelo errado. Uhum. Porque os fins não justificam meios, né? Você tá jogando GTA, né? Ah, você vai escolher de acordo com o desenrolar do roteiro, na sua visão. É, na tua visão, aquele personagem que te identifica mais. Pô, achei aquele cara... E aquilo, a opinião que cada um tem baseado no personagem acaba sendo, acho que, um pouco diferente. Né? Não sei, então. No caso de vocês, como é que foi. Se foi fácil tomar a decisão a primeira ou foi difícil? Ah, foi difícil. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, homem mal. Homem mal sofre menos. Ele é homem mal. Não, é que, tipo, sei lá, eu me identifiquei muito mais com exatamente com o personagem do que o outro, tipo, não vi muito carisma no outro. Uhum. Acho que eu sempre pensei assim, tipo, se eu fosse o Nico, cara, o que o Nico tá atrás? O Nico tá atrás de paz, cara. Então, tipo, ele vai favorecer quem também tá, quem tem esse mesmo, essa mesma vontade, né? Uhum. Ah, sim. Mas é aquilo, né? Você tá atrás de paz, é só matar todo mundo, né? Vai ficar um silêncio. É, então. Ele tá atrás de paz, paz pra alma, né? É, ele sabe que ele vai pro inferno, ele sabe que coisa que ele fez na guerra não deveria ter sido feita, mas... Uhum. Ele quer, sei lá, o Nico tem problema, pronto. Bacana. Rômulo, o que mais você curtiu aí dessa complexidade do personagem que você pode falar? Eu achei o jogo, eu fiz mais o bonzinho, como falaram, né? Porque quando não deu mais realmente, sou dessa mesma parcela de gente que fez isso. Você sofre pra tomar algumas decisões. Você tem muito freio moral, cara. Você tem muito freio moral. Eu consumo muito o roteiro dos jogos. Uhum. Consumo muito, então fica difícil. E tão complexo quanto o roteiro é a cidade, né? O game ele se passa em Liberty City, que é um clone de Nova York, né? Isso desde do GTA 3. E ela é dividida em quatro áreas, né? Que, curiosamente, elas têm relação... Os caras copiam até isso, né? Assim, simulam, né? Porque a gente também acha que não tem que pagar royalties, né? É, cidade não. É, então. É um jogo que já chama Grand Theft, né? Se você tiver que pagar royalties para cada área de cidade, ferrou. É, mas as áreas são o Broker, que corresponde ao Brooklyn, o Dukes, que corresponde ao Queens, o Bohan, que é o Bronx, e o Algonquin, que é Manhattan, é onde só tem prédio e não tem casa. Né? Existe também um estado lá, que é o Alderney, né, que foi baseado em Nova Jersey. E tem por último lá, a Ilhazinha da Felicidade, né? O Island of Happiness. Cara, o nome é hilário, né? Eu acho os nomes assim. Tem outras coisas que são muito engraçadas. Tem. Sim, tem uma lista só como se diz, jogos de palavras que eles fazem, né, com os nomes das lojas e várias outras coisas. É, a gente vai falar mais ainda disso, galera, no decorrer do cast. Mas, cara, tá aí, é um emprego interessante na parte de criação, né? Ficar fazendo esse tipo de alusão. Assim, acho bem bacana. E tem muitos elementos dos games antigos que eles foram mantidos, né? Tem alguns que os caras removeram, outros eles melhoraram, mas ao invés da gente receber trabalho só por telefone, como era o outro, a gente pode usar o celular de forma ativa, né? E ligar para os amigos, combinar atividade, como... Cara, ó, uma das atividades mais hilárias assim, que eu achava era disparado. Sair com... jogar sinuca com o Little Jacob ou também ir com o Roman pra... jogar... Não, levar ele pra casa da luz vermelha, Red Light State. É. Cara, até porque os textos do Roman são muito bons, cara, são muito hilários. É. Que fica lá em Broken, né? É. Nossa, era show de bola. Marcar encontro com namorada pelo celular... Jogar boliche. Jogar boliche, cara, era praticamente uma pequena vida, né? Dentro do jogo, assim, o pessoal ficava impressionado. E o legal é que assim, né, você não precisava só ligar. Às vezes as pessoas te ligavam também. E aí, cara, você quer comer alguma coisa, tal? Quer ir beber? É, pessoalmente, eu achei mais interessante se tivessem uns do St. Andrews, que era sinuca, fliperama, achava bem mais legal, assim, do que boliche e tal. Mas tudo bem. Mas de qualquer forma era muito complexo, né? Tipo, uma das coisas que eu mais adorava fazer pro telefone era ligar pra polícia ou ligar pra ambulância pra pegar um carro. Uhum. Adorava, achava hilária a cena. Principalmente se ligar pra polícia, a polícia chegar, abrir a porta e descer do carro cheia de pose, cara. Passar é o CPD, não sei o quê. Aí você ia lá, entrava no carro e saía. Embora. Não, e o bom que você podia ligar pra ambulância, pra, mesmo se você tivesse com pouca energia. Uhum. Se ele podia ligar pra ambulância, chegar perto da ambulância lá, que a menina lá te curava ali, cara. Cobrava uma graninha, mas te curava. É, eu adoro ficar bêbado no jogo. Adoro. Acho muito engraçado. Cara, e é difícil você dirigir daquele jeito, né? É muita coisa. Até andar é difícil. E outra coisa interessante do caso também de você poder marcar os encontros com as namoradas é que vale a pena esse lado de você investir no relacionamento com certos personagens. Então você sair com frequência com determinadas namoradas te davam algumas vantagens. A advogada lá te tirava umas estrelinhas, né? A enfermeira te cura pelo telefone. Cara, eu achava isso, tipo assim, o jogo dá um incentivo, né? E não bastando só isso, né? A gente também tem a possibilidade de interagir com a internet, né? Falava que a internet tava dentro de GTA. Né? O jogo, ele conta com mais de 200 páginas, cara. Eu não sei se eu consegui acessar tudo. Olha, cara, eu tentei, coisa, viu? Tá? Maluco. É muita coisa. Muito conteúdo, velho. E o legal é que, assim, tipo, você pega uma página qualquer lá, meu, é construído um conteúdo relativo àquilo. Cara, você não entra numa página vazia. Você entra, tipo, cada página tem uma história, às vezes uma página de um produto tem lá, completa, descrição do produto. E outra, tudo com o tom de humor Eu lembro de uma coisa que eu percebi que era muito hilária. Tem aquelas missões de roubar carro, como todo GTA. Então tem um personagem no jogo que você faz umas missões de roubar carro pra ele. E uma vez eu tava acessando a internet e eu comecei a acessar o site da loja, né? Carros usados, não sei o quê. E, cara, eu vi vários dos carros que eu tinha roubado lá, cara. É auto-eroticar. É, cara, eu olhei isso e falei, eu tô jogando videogame, é surreal isso. Não, tem uma missão que você tem que sequestrar uma menina. E você acha os contatos dela pelo anúncio de carro dela na internet. Aí você vai pro test drive, né? Então. Muito cara, bom. É muito bom, cara. É muito interativo, assim. Você não marca o nível de simulação, é muito alto. Cara, tem a missão que você tem que mandar seu currículo pra uma entrevista de emprego pela internet. Você lembra dessa? Lembro daquela também que você tem que cadastrar o seu perfil num site homossexual pra marcar encontrar um encontro com uma bichinha. Não, e o legal é que assim, né, pra gente ver, uma coisa que eu acho fodida no GTA é a atenção aos detalhes. Vocês se pegaram pra ler o seu perfil no site? Cara, eu não peguei pra ler, velho. Não peguei pra ler, mas eu imagino. Fala aí, meu irmão. Tem uma parte que assim, que você... O cara tá devendo uma grana pra um amigo seu... E o cara sumiu, né? Então você cadastra lá no site gay pra marcar um encontro com o cara pra poder cobrar ele, né? Aí o seu camarada fez a sua descrição, aí tá lá, coisas que eu não gosto, tipo, não gosto de pessoas que devem dinheiro e não pagam e desaparecem, cara. Super óbvio, super óbvio. E não só isso, além de ter internet, tinha os programas de TV. Tinha, pode também. Crer. Porque programa de rádio a gente já tinha nos outros GTAs, que eu achava legal. Mas também tinha programa de TV e os comerciais, cara. Os comerciais eu achava sensacional. Tinha um comercial... Fala aí, Romulo. Lembrei de um comercial de rádio que eu parei pra ficar rindo, assim, do jogo. Que era algo sobre uma clínica, algo com bebês que você pode... Ah, o babiesovernight.com. É, eu acho que é. Você pode... encomendar da forma que você quiser, como se fosse aquelas tintas que você primeiro vê na máquina qual cor você quer e depois que você pinta o seu quarto qual cor, você vê antes na loja lá, você programa tudo antes. É tipo isso, um lance, se escolhe a cor, bebês fez, nunca mais, alguma coisa assim. Nossa, então, mas eu falo que se você não gostar, é só deixar na próxima lixeira e pedir outro. Não, cara, o outro que eu achava muito louco era a propaganda do seguro. que resolvia vários problemas pra você. Então se você tivesse dirigindo, aí aparecia assim a foto, assim, se tivesse dirigindo bêbado, atropelasse alguém, ou fizesse qualquer merda desse tipo, os caras, o próprio seguro ia lá e corrompia a polícia, sabe? Pra te livrar, era um seguro... Cara, eu olhava assim e falava, meu, que esculacho, assim, social, né? Coisa assim que os Simpsons ficariam até com... até com vergonha, cara. É. Mas eu acho muito louco isso deles. É um sarcasmo bem da série. É. Bem do estilo mesmo, bem característico. É, e falando de crimes e essas coisas, uma das coisas que mudou bastante foi a forma como você era procurado, né? Que nos outros eram só estrelas. Você tinha que ir pegando as estrelas pra ir diminuindo, né? Ou dar um loose detail na polícia. Aqui, você é medido pelas estrelas e por uma área ali, né? Tem um quadrante, né? Então, quanto maior a quantidade de estrelas, maior o quadrante também. Mas uma vez que você conseguir ficar fora daquela área sem encontrar com presença de polícia, você se livra rápido. Tipo, eu achei bem mais fácil, não sei vocês. Vocês acharam... Ah, eu achei, cara. Nossa, eu achei muito mais fácil do que você ficar procurando as estrelinhas, cara. Você tinha que decorar. Agora não, agora é bem mais dinâmico. Ah, eu também achei. Tipo, eu achei mais fácil e por isso também se arriscava mais ainda. Até porque tem mais coisa pra fazer. Mas você conseguiu, Rômulo? É, era mais fácil pra você se livrar da polícia nesse do que nos outros? Sim, sim. Os níveis mais altos desse jogo eu achei muito mais fácil que os níveis altos dos outros. É, porque, tipo, é uma coisa que eu sempre falo, que os GTAs antigos, o presidente dos Estados Unidos era o Bush, né? Aí mandava exército na rua, tanque na rua. Aí agora já é o Al Gore, cara, no GTA 4. No máximo vai a SWAT ali, olha lá, cara. Mas os outros CTAs era loucura, cara. Era tanque de guerra. O tanque de guerra vinha pra te prender e explodia 30 carros no caminho, né, velho? É, também ele tem uma puta assistência no modo de shooter dele, né? Que é o sistema de cobertura que facilita muito. Ah, facilita bastante. Até, eu acho que ficou menos caótico. Nesse sentido, tem mais elementos e é menos caótico. Você consegue ver mais o que acontece. Os outros GTAs tinha hora que virava uma bagunça tão grande, cara. Mas GTA... tava com uma estrela. Os antigos você tinha que aparecer na cara do inimigo e atirar loucamente. Daí você já pode se esconder e tal. Sabe que isso me deu medo, cara? Porque eu tava começando a ver os vídeos, ver as coisas do GTA e fiquei com muito medo. Falei, pô, tiraram a diversão do jogo. O jogo tá muito sério. E, cara, eu senti muito isso. Eu fiquei com muito medo, cara. Eu não sei vocês, mas... Falei, caramba, velho, não tem mais isso, não tem mais aquilo, o jogo não vai ser um jogo sério agora, não vai ter mais diversão. Graças a Deus não foi assim. É, então, mas eu acho que essa diversão tá muito mais no sarcasmo das situações que eles te colocam do que no mecanismo em si. Eu acho que tá aí a grande sacada, né? É, mesmo porque o mecanismo de direção eu não achei melhor do que o dos outros, achei meio duro, assim. Ah, eu achei perfeito, cara. Você achou meio duro, cara, mas por quê? Fala aí pra gente. Que no outro você colocava o carro pro lado, ele ia até mole. Até depois, quando eu jogo os antigos, eu bato pra caramba agora, porque vai direto assim pra esquerda, direita. Agora ficou mais no esquema driver, né? Que é mais durinho assim a direção e tal. Eu acho que... as coisas mais lentamente, mais naturalmente, mais realista, né? Então... É, isso que eu ia falar. Achei que a física melhorou muito nessa parte. Mas também obriga você a ser o melhor motorista, eu acho, que GTA 4. Pois é, você não pode mais fazer uma curva em L em alta velocidade. Com qualquer carro, você tem que estar com um carro bom. Pois é. Isso também. Ah, eu achei perfeito. Lembro o primeiro. Que meu, GTA 4 acompanhei screenshot que apareceu na internet. Eu lembro o primeiro trailer que saiu. Que eu tava mostrando o Nico, ele tava num Stallion, aí vem uns caras seguindo ele, começa a atirar nele. Eu lembro o carro fazer uma curva, mas o carro dá uma balançada assim de suspensão, que eu olhei aquilo e falei, meu, é impossível, cara. Que insanidade, que nível de detalhe que os caras conseguiu levar, cara. Pra um sandbox, né? Não é um jogo de corrida. Então. É, eu acho show de bola. Putz, os caras atirando e cada tiro fazendo um furo no carro e estourando vidro. Eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, cara, como é que... GTA, eu não tinha referências de GTA 4. Que, por exemplo, você jogou um shooter no Xbox e no Play 2, aí saiu um shooter no 360, você falou, ah, já sei o que esperar dos shooters aqui pra frente. Uhum. Mas GTA 4 você não tinha referência nenhuma, cara. Não tinha. Não tinha mesmo. Tinha o Saints Row lá, mas sim, eu acho que o Crackdown também, mas sabe, não traziam aquele feeling de GTA. Então, não, e não tem a complexidade dele, né? Não é um jogo que trata tantos aspectos ao mesmo tempo, assim. Tem uma física pra você dirigir, outra pra atirar, uma movimentação, história, roteiro. É uma cabeçada muito grande envolvida, né? Então, quando saiu o GTA 4, que eu vi os primeiros vídeos, cara, quando começou a sair a informação, eu não acreditava mesmo. Aquilo era muito perfeito. Acho que foi finalmente quando eu botei o pé assim nessa geração e falei, pronto, cara, agora a Next Gen começou pra mim, cara. Porque é uma coisa que eu tinha referência antes e eles elevaram a 120% a mais da minha experiência anterior. Que é o que a gente espera de uma nova geração, né, cara? A gente não espera gráfico melhor só, né? A gente espera uma experiência inteira melhor. Uhum. Eu esperei muito as 3RL acabar, aí começou a geração pra mim. Ah, é? Começou? Não, eu comecei a geração com 3RL e aí tive que trocar durante, tive que fazer um pit stop no meio da geração aí. Eu tinha tanto medo de 3RL, tive tanto medo de 3RL que meu Play 3 deu iLod. É, pode crer, mas o 360 não, né? O 360 não. Todos os fets dos meus amigos estão começando a dar iLod. Incrível. Muito triste isso. Mas apesar de a gente falar de tanta coisa que foi adicionada no game, algumas coisas foram tiradas. As missões de táxi, elas saíram, né? As missões de motorista de ambulância, elas saíram. E essas missões que são desse tipo, né, que substituíram, são aqueles de terminais instalados no carro de polícia, né? Que você pode ver a lista de bandidos procurados e ir atrás. É, então você vê que parte da cidade que aquele bandido tá, e aí você pode ir atrás. Comparando com o San Andreas também, que foi o que teve antes dele, também tiraram os aviões, eles deixaram só os helicópteros. E o legal, só pra comentar, dos terminais de polícia, que você pode entrar lá no carro, né? Você tem dois tipos de missão. Ou você pode atender um crime que tá acontecendo na hora, ou você pode escolher a lista de mais procurados. Cada bairro tem a sua lista de mais procurados. O legal é que, além disso, você consegue colocar o nome de uma pessoa lá e ele dá lá o perfil daquela pessoa da polícia, o local que ela costuma ficar. É, exatamente. E, assim, pouca gente sabe, mas dá pra você procurar lá no computador até os personagens do Chinatown Wars. É, então, tem eles, cara, tem todos os, se eu não me engano, todos são listados lá como criminosos. Você pode procurar o Johnny Klebitz, que é o personagem do Lost Undemned, o Luis Lopes, do Gay Tony, o Huang Li e o tio dele, o Kenny Lee, de Chinatown Wars, cara. Aparecem. Todo mundo que passou por Liberty City fez alguma merda, né, porque aparece lá. Pode crer, né, cara? Todo mundo que passou por Liberty City fez alguma, tipo assim, estive em Liberty City. Não, você esteve em Liberty City e Liberty City lembrará de você. É isso, é outra. É por isso que eu sempre não canso de bater na tecla de atenção aos detalhes. Que, cara, precisava disso? Não precisava, cara. Mas tá lá, cara. Mas é muita gente trabalhando no jogo, né, cara? É uma das maiores produções aí, a gente tem números aí pra falar aí pra frente, mas é aí que você vê a diferença de uma superprodução pra uma produção. Então, pra ter ideia, tem todos esses detalhes, né? O game ainda recebeu duas expansões, né, que tiveram exclusividade de um ano no Xbox, né, que foi o Lost and Damned e o Ballad of Gay Tony, tá? Mais ou menos devolveu aquela exclusividade, né, que o PlayStation 2 teve de San Andreas, sim, né? Em cima do Xbox. San Andreas em cima do Xbox. E dos quais, né, você falou aí dos caras listados, né, que estão listados no computador da polícia como criminosos, o cara do Lost and Damage, o cara do Ballad of Gay Tony, eles completam aquela missão, né, que chama Impossible Trinity, né, o Trindade Impossível. E aí é quando o Nico... O Johnny e o Lewis, eles se encontram no GTA 4, mas também você faz essa missão nos DLCs, né, nos episódios extras com eles. E o legal é que o show de bola, cara, que você vai vendo as introduções do Lars von Demner e do Ballad of Gay Tony, que você vê alguns momentos em que eles se cruzaram além da missão, cara, que você não se liga, né? Ah, é, isso bem no começo você vê, então. Cara, bem no começo. Em várias missões do GTA 4 você passou pelos caras, cara. Então, é muito sensacional. É, não sei se vocês terminaram o Gay Tony. Sim. O Gay Tony eu não terminei. Eu terminei. O Homem Mal debulhou tudo já. É, então, tem spoiler feelings aí, né? Que é o diamante lá, né? Uh-huh. Que é muito engraçado, afinal. Legal que assim, né? Que tá no jornal já, né? Mas que, o legal que assim, você acompanha a história dos diamantes e se você jogar na ordem certa, cara, você vai ver de um lado a missão até chegar no Gay Tony e você conseguir entender todo o desenrolar da história, né? Pois é. Mas qual a ordem certa? Dá a dica aí, homem. Não, jogar a ordem que foi lançado. GTA 4, Lost Endemage e Ballad of Gay Tony. Não jogar um antes do outro. É. Porque você pode jogar. Pode jogar. É. Então, se você terminou só GTA 4, jogue agora Lost Endemage, né? Aproveita que tá barato, né? E depois jogue Ballad of Gay Tony, né? Então, porque tá tudo barato. Eles por ordem de lançamento. E a gente tava falando dos personagens desses DLCs, né? Os caras já tinham pensado tudo antes. Mas falando de personagens, tem vários, assim, que você interage durante o jogo, né? E eu, cara, eu até comentei, eu gosto pra caramba do Little Jacob e do primo do Nico, né, o Roman. Que por sinal é o mesmo cara que dubla o motorista de busão do Borderlands, lembra? Quando a gente jogou Borderlands, a gente falou. O Roman é o cara que faz o Roman. Cara, e a voz, tipo assim, a voz que eu acostumei tanto a ouvir. Era, né? Você escuta cara. Falar o Roman. Eu falei, cara, esse jogo é demais, porque quem começa dirigindo o busão é o Roman do GTA. É verdade, cara. Cara, presta atenção. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Porque eu gosto tanto do personagem que acho que qualquer outro lugar que eu ver o dublador. Mas tem outros personagens, figuras, assim, que te passam missão, que você interage durante o jogo. Praticamente todos têm carisma, né, cara? Todos, cara. Você não encontra um personagem e fala, ah, meu, nada a ver esse cara, meu. É, então. O Bruce, o Little Jacob, o Batman, o Patrick, né? O Batman. Cara, o Batman falando inglês, quando você encontra ele lá no apartamento a primeira vez, é muito engraçado. Every corner is my corner, chin on. Cara, é sensacional. Não sei, o Romulo, você tem personagem assim favorito? Tenho, sim. É o Little Jacob, porque ele era inicialmente um estranho e um dos mais parceiros do jogo, né? Pode crer, cara. Então, também você pode confiar até o final. E eu tenho um personagem que eu tenho uma história especial aí com esse personagem, que é o Peck, que é o cara da máfia irlandesa. Eu tenho uma... Cara, foi muito engraçado o que aconteceu. Eu não sabia, eu fiz a missão... Todo GTA, e isso não é spoiler, tem uma missão que é um roubo a banco. É sempre a grande missão dos GTAs. No Vice City chamava The Job. Também uma da minha missão, acho que a minha missão favorita do Vice City foi aquela. E como você faz junto com a máfia irlandesa, no GTA 4, ela chama Three Leaf Clover, ou Trevo de Três Folhas. Sim. Até aí eu não tinha entendido, né, o porquê Trevo de Três Folhas, mas você faz pra máfia irlandesa. E já tem um tempo isso, há mais de um ano e pouco atrás, minha prima viajou de férias e ela passou pela Irlanda. E lá comprando souvenir, coisa pra família, né, ela olhou uma ovelhinha e falou assim, a única coisa que eu achei que tem a sua cara, e trouxe uma ovelhinha pequenininha, né, e que tem o símbolo da Irlanda, né? Tem um trevo de três folhas na patinha. Né, e isso é bem comum, tipo, você vai, igual quando eu estive no Canadá, eu trouxe uma marmota que tem o símbolo do Maple na pata, né? Pra minha irmã. E é uma coisa comum, tipo, você tem um mascote do país com alguma coisa que é o símbolo no pé. Uhum. Né, você acha muito em loja de souvenir. Mas eu não sabia que o símbolo da Irlanda era o trevo. Eu só descobri isso quando eu ganhei isso dela. Ela falou, a única coisa que tem é a sua cara. Eu falei, nossa, mas tem... Aí eu relacionei com a marmota que eu tinha comprado pra minha irmã lá no Canadá. Eu olhei e falei, cara... E lembrei da missão. Eu falei, se é o símbolo da Irlanda, trevo de três folhas é o nome da missão porque você faz pra máfia irlandesa. É exato. Aí eu falei pra ela, falei, meu, você nunca acertou um presente tanto assim na minha vida. Aí eu deixo essa ovelha sempre do lado ali da minha TV e, é claro, o nome da ovelha é Peck. É isso aí. Cara, é o meu mascote do GTA 4, cara. É uma ovelha. Todo mundo olha, ah, é um bichinho de pelúcia. Eu falo, não, é o mascote do meu GTA 4. Eu falo que eu tenho uma história especial com essa missão, cara. Que eu falo que demorou um bom tempo depois que eu fiz ela pra entender. Eu tive que ganhar esse presente. E coisas do acaso, assim. Essa missão é uma das melhores mesmo, cara. Puta que pariu. Pra mim é uma das melhores de todos os GTAs, cara. Você curtiu essa missão também, Greg? Eu lembro de poucas, assim, porque eu jogo e fica tudo misturado. Os três jogos ficam misturados, as missões. Fica, né? Uma que eu me lembro muito é na invasão no restaurante chinês lá, que eu fugi, assim, de moto. Uhum. E que, por acaso, às vezes, o jogo não meio que conspira com ou contra você. Sei lá, aparece alguns veículos diferentes e arma-se toda uma situação interessante em cima. E foi muito épico, assim, na minha experiência nessa fase. Eu lembro dela até hoje. Cara, muito show. Muito show, várias missões. Ou seja, eu tenho essa ainda como a maior missão também. Eu concordo com o Meimau. Eu lembro que na época eu tava comentando com o Meimau, né? Ele já tinha feito essa missão, eu ainda não tinha feito. E aí ele falou, cara, pra mim esse é um dos maiores tiroteios que eu vi em todos os GTA. Foi, cara. Muito bom, cara. Você vai correndo pelos bequinhos, a polícia fechando, cara. Meu, é muito bom. É muito. Acho que se eu pudesse escolher uma outra missão também, né? Que referente a outro personagem, é o Bernie, né? Que é o gayzinho. Uhum. Que, meu, tem a missão que você vai fazer que os caras estão ameaçando de bater nele no parque, cara. Isso, lá no Central Park Feliz. É, então, aí você tem que correr, você tem que ir correndo assim meio longe, né, pra bater nos caras, né. Uhum. Aí é uma barata, né, ele olha pro Nico, você tá correndo assim, ele olha pro Nico e fala assim, nossa, Nico, mas que bumbum que isso que você tem, qual que é o programa de malhação que você usa? Aí ele, meu programa de malhação é fugindo da polícia enquanto faço trabalhos para a máfia. O Nico direto ao assunto, né, simples. Pode crer, também, cara. Super simples. É. Coisa bacana que a gente nota aí, jogando game, né, é o nível de detalhamento. Você já tinha falado dos veículos, né, mas não é só veículos, são marcas, as pessoas, roupa também tem isso, e você usa muito pra impressionar a roupa, né. Local, as propagandas, assim, tudo tem uma referência com o mundo real. Fazendo paródias, né? Sempre fazendo paródia, cara. Sempre fazendo paródia. Eu acho muito show de bola isso daí de GTA. Tem até umas coisas engraçadas, né? Por exemplo, aquela paródia. Posso citar algumas. Fala aí. Então, tem a Bean Machine, que é uma coisa de comprar café, né? Uma lojinha. Que não sei se vocês repararam o símbolo, o que que é o símbolo. Não vou falar aqui, fica meio impróprio. Ah, é? depois confiram aí o que que é um símbolo. A dica é órgão sexual feminino. E o Burger Shot, que é sempre... As propagandas deles são sempre associadas com violência, não importa o quê. Tanto que o símbolo é um hambúrguer com sanguezinho assim embaixo. O Clucking Bell, que é uma mistura de Taco Bell com KFC, né? Uhum. E é um jogo de palavras com fucking hell. Não sei se vocês sabiam. O E-Cola, que é a Coca-Cola do GTA, né? Que o nome escolhido foi por causa de uma bactéria, uma doença bacteriana. O nome da bactéria é E.coli. Ou ainda Ebola. Ebola, né? Você ficou famoso uns anos atrás. Tem também mais o que? Tem aquele da cerveja lá, o Peace Water, que é água de queijo. Você viu o dos computadores, né, o Memo, que você tinha falado? Fruit Computers, né? Mas tinha sarro com a Apple. Símbolo... Nano 360. Panoramic, Panasonic. Coisas geniais. Eu ria demais, né? Tava no Burger Shot e o cara, welcome to Burger Shot, motherfucker! Cara, tem um que é o... Não sei se vocês já viram, deixa eu falar em U-Haul. U-Haul é o... Dos negócios de transporte. Isso. No jogo é S-R-S-Haul. Que seria S-Haul. Tem a companhia de transporte que chama Truck U. Não, tem aquele também, o Jim lá, o Wife Beater, né? Que é o Wife Beater, que já, fantástico. Espanca a esposa. Aqui, Maria da Penha ia ser, nossa, ia dar mó encrenca, cara. Isso aqui bem traduzido. E a mais famosa, que a mais, quer dizer, a mais alfinetada assim, do jogo, que é o Weasel News. É o Weasel News, cara. Que o Weasel com S é gambá. Quer dizer que é uma paródia com a Fox News. Aham. Que. Raposa. Meio que querendo dizer que também que fede, que não é um animal muito desejado. E eles têm um bordão, deixa eu tentar lembrar. É, the right news, quer dizer que eles são. A notícia certa. Certa. Né? Os outros estão errados. São conservadores, só informam as coisas que, de interesse do político, sabe? Uhum. E essas coisas também, o Hot Coffee, né? Que ficou integrado, né? É, a conquista, né? Tem até a conquista que chama Warm Coffee, né? É, Warm Coffee, né? Pois é, que é. Mas você precisava fazer isso com as namoradas até pra conseguir as vantagens que elas davam, né? É, então. Tinha que dar um trato, literalmente. Poxa, eu fiquei crente que aparecia alguma coisa assim, sabe? É, não aparece. Mas por outro lado, em compensação, com as prostitutas no carro, que antes nos GTAs antigos só o carro balançava, uhum. Agora o negócio é bem mais tenso, né, cara? Não lembro direito como que é, não. Depois vou dar uma conferida. Ah, então, não, mas você pode mover a câmera pra dentro do carro e ver o ato em si, né? Você não vê sem roupa, mas o ato agora ocorre, né? Você vê a bulinação, você vê o bodybomb. É, então. Vixe, vou acessar o Xtube aqui. Peraí. Xtube, né? GTA Xtube. É muito engraçado. Mas, cara, eu acho que é aquilo. Os caras pegaram a polêmica do outro jogo e já aproveitaram nesse. Eles não. É. A Rockstar não tem medo de nada, né? Não tem medo de nada. Eu acho incrível. Os caras literalmente. E aquilo, eles colocam de uma forma sarcástica e não dá. Eu não sei o que irrita mais. Se é o ato em si ou se é o sarcasmo policial. É, pois do, é. Do jogo. Então, o sarcasmo social, né? Mesmo assim que o jogo apresenta. Mas tem uns fun facts aqui que vale a pena citar, né? Uns fatos interessantes. É, que são coisas bem GTA de GTA. Né, que para licenciar uma música chamada Walk of the Night, a Rockstar teve que contratar um detetive particular para encontrar algum membro da banda para poder pedir a licença de uso. Pode crer que cara sumiu, os caras queriam a música, né? Véio? Cara, foi uma missão, velho, achar a música. Foi uma missão. Foi literalmente uma missão. É, também para agradar uma fundação que chama MADD, né, MAD, Mothers Against Drunk Drivers, seria mães, traduzindo para o português, mães contra motoristas bêbados. O Nico, quando ele tá bêbado e tenta entrar no carro, ele solta uma par de frases do tipo, ah, não tenho certeza se eu deveria fazer isso. Então, digamos assim, ele tenta ser politicamente correto. É. Mas ele fala, ele avisa que tá fazendo errado. Mas não te impede de entrar no carro. Não, te impede de entrar, é livre-arbítrio. Tipo, você sabe o que você tá fazendo, é merda. Afinal, né? É a característica da Rockstar. Então, ele também fala que caso o jogador, tem um outro fato, né, que caso o jogador decida matar o Playboy X, que é um personagem do jogo, ele vai receber o apartamento do falecido e nesse apartamento vai ter a roupa do Cloud, que é o protagonista do GTA 3, que passou por Liberty City. É, cara, é minha roupa padrão no jogo, cara. É o mudinho, né? Padrão. É o mudinho, é o mudinho. Mudinho é foda. Eu acho fantástico andar em Liberty City com aquela jaquetona preta, calça cargo verde. Meu, é muito, muito, muito show de bola. É. Esse daqui eu acho o mais pesado, assim, que é uma propaganda que tinha no GTA Vice City, né, de peça íntima para criança. E chamava Little Lace Surprise, né? A propaganda era tipo uma propaganda de incesto e que incitava pedofilia. Então, essa marca, ela aparece no GTA 4 na forma de um website, tá? E é um link lá no Craplist, que é uma zoeira com Craigslist, que é tipo aquele site de produtos usados, né, que tem lá na América do Norte. Quando você acessa essa página, o que que acontece? Parece que ela foi bloqueada pela polícia. E o jogador automaticamente já recebe 5 estrelas na orelha. Nossa. Tipo, pedófilo, então. Ah. Pedófilo, ali, ó. Só todo mundo levantar na lan house e falar, apontar o dedo pra você, né? Não, o engraçado, cara, que assim, eu lembro a primeira vez que eu vi isso, tava lá fuçando na internet, tava em casa, né? Fuçando na internet e tal. Aí eu vi lá esse link, né? Aí eu vi lá, Little Lace Surprise. Eu falei, nossa, cara, engraçado, eu joguei muito Vice City. Aí eu comecei a lembrar na hora da propaganda, a musiquinha da propaganda, a menininha cantando: Do you wanna see my underwear? I don't have any hair down there. Nossa, cara, é muito tenso. Aí eu falei, na hora que eu cliquei, velho, apareceu lá, a página foi bloqueada pela Liberty City, seu IP está sendo rastreado, uma coisa assim. Eu nem liguei. Eu sei que quando eu saí do computador, fiz logout, olhei, 5 estrelas cheio, cara. Ferroso. Falando helicóptero já no que eu tava no aeroporto, nesse mesmo apartamento, né? Que era do Playboy X. Uhum. Aí tá lá, o helicóptero já na janela, os caras descendo no telhado, porque ele tem uma saída pro telhado. Os caras já. Meu, foi muito tenso. No cara, jogo, eu não entendo a fixação deles por órgãos machis, masculinos, membros. Todo jogo tem uma. Não sei se vocês já cataram. Eu já achei, só não me lembro do 3, mas. Tipo, o Vice City tem o prédio aqui de noite, ele fica iluminado. Fica aceso, aham. Muito isso. Bom, 8 horas da noite, cara. Você vai pela pontezinha ali atrás do como é que chamava? Dos negócios de donuts? Cara, é perto da boate. Era também. O Rusty Brown. Isso. Rusty Brown Ring Donuts. Você vai lá na pontezinha e você vê o prédio lá, 8 horas. E o pior, né? E o pior é que, tipo, isso foi progredindo, né? Que você não terminou o Lost and Damned, né? Não. Porque no Lost and Damned tem o personagem desse jeito. Aqui, o político, você encontra com ele, tá na casa de massagem, aí você tá conversando com ele e tal. Aí ele tá peladão, cara. Meu, ele levanta, vira pra câmera. Eu olhei assim e falei, nossa, cara, que nojo. No San Andreas é o membro gigantesco no deserto. Não sei se vocês já viram. É muito engraçado. Direitinho lá. É tenso. E não sei se vocês acharam do 4. Que é no boliche. Não, sim. Não achei, é não. O símbolo do boliche. O símbolo do boliche é o troço. Ah, tá. É o bigolinho disfarçado. É o stealth troll deles. É o stealth troll. A marca registrada. A marca registrada do GTA. É, então, mas o símbolo do computador lá, do notebook do Nico, lá da Fruit Computers, é a mesma coisa. Em vez de ser uma maçã mordida igual a da Apple, é uma banana e duas maçãs inteiras. Os caras são foda, cara. Os caras da Rockstar são muito trollador, cara. Cara, são os detalhes, né, cara? Cada detalhezinho tão completo no jogo. Pois é. O piadismo é imenso. Ai, ai. E sabem que quando eles foram atrás dos dubladores, né, pra esse jogo, eles falavam que não era pra GTA, eles falaram que era pro jogo chamado Frozen. O pessoal não sabe. Cara, deve dar muito trabalho, velho. Deve dar muito trabalho. Mas você imagina a treta que deu. Tipo, o cara que fez a voz do Nico, ele já entrou com um processo logo depois, cara. Que ele fez a voz, acho que ganhou uns 6, 7 mil dólares. Uhum. Primeiro dia de venda, o jogo ganhou mais 300 milhões, cara. E ele ficou. Nossa, isso tá acontecendo com o Silent Hill, né? O dublador do James. Uhum. Que ele não gostou que usaram. As vozes dele e tal. Aí agora ele liberou por causa dos fãs e tal. Aconteceu uma treta também. Por causa dos fãs, né? Os George Washingtons. Né? Que entrou na carteira dele. Talvez. Mas é muito detalhe pra cuidar. Outra coisa interessante, né? Que os no caso, os carros da polícia, eles são os mesmos em todos os cantos da cidade. Só que eles são. Os uniformes dos policiais lá em Alderney. Eles são diferentes, porque é pra representar New Jersey. Sabe? Até pra isso, sim, os caras têm detalhes. É, então, é coisa que, tipo, você percebe. É tão, tão sutil, cara, que, meu, se você não fala. É que, meu, eu tenho. Putz, cara, tenho quase 200 horas de GTA 4. Então, eu acabei percebendo muita coisa que eu falo pros outros. Hã? Mas é sério? Vai lá olhar no jogo e fala, pô, é mesmo. É tanta coisa sutil, cara, tão completo. Tem que fazer uma lista enumerada. Incrível que falando de dublador, assim, o Nico ele foi inspirado num personagem chamado Sasha, né? Que é daquele filme Atrás das Linhas Inimigas. E pra dublar ele foi oferecido, tipo assim, os caras procuraram o ator original, que nem deu muita bola na época, cara. Então, tipo assim, meu, so sorry, né? Tipo, o cara perdeu uma baita chance. Se ferrou. Então... E a guerra, tem outro detalhe, que a guerra na Iugoslávia é conhecida pelos crimes, né? Muito crime de guerra aconteceu lá. E o Nico, ele fala, tem várias referências no jogo que fala que fez parte deles. Uhum. Então os caras buscaram. É, inclusive, falando em dublagem, ainda tem os radialistas famosos, né, que gravaram. Assim como no St. Andrews teve, eu acho que foi o Igor Cavaleiro e o Axl Rose, né? Uhum. Nesse tem o Iggy Pop, o roqueiro, fazendo uma das rádios, e a atriz Juliette Lewis. Ela cara, faz... que a banda dela eu acho muito legal, Juliette and the Leaks. Adoro a banda dela. Sim, ela faz uma das vozes pra rádio. É, então, e tem que contar que o Laszlo, né? O Laszlo está no GTA desde do Vice City, né? O cara que faz o Laszlo. E ele certo. É um radiador também, ele é um radialista americano também. Uhum. Pois é. E fechando os fun facts, assim, coisas engraçadas, né? Sabe o Bruce, aquele personagem pra quem você faz as missões de carro? Ele tem uma tatuagem, né? Ele tem aquele dia. Cara... Ele cara todo bombadão, malhadão, todo bombadão. Né? Ele é o Pitbull. Ele é o Pitbull, ele é o macho alfa da parada, assim. É, e ele tem uma tatuagem toda escrita em chinês, né? E o que quer dizer aquilo ali? Tá dizendo eu sou transexual na tatuagem. Ou seja, ele foi trollado pelos tatuadores, assim. Os caras trollaram ele lindamente. Ele é mó bonzão, ele é mó inseguro. Ele fala, não, eu faço vários desejos, eu sou fortão. A frase padrão dele. I don't have funny balls, cara. Mas ele tem uma quedinha, né, pro outro lado. É, então, ele é meio tenso mesmo, cara. Eu também acho, cara. Eu sempre acho que ele precisa de autoafirmação demais. Pode crer. Não, mas no Gay Tony fica claro isso. Fica claro, né, que ele... Ah, mas o Gay Tony é o irmão dele, né? Uhum. Sim, tem alto isso. Ele é muito vida louca, né? Pode crer. Totalmente. E com atenção a todos esses detalhes, o custo de produção do jogo foi a bagatela de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares custou pra fazer GTA. Mas, cara, eu fico pensando, só pra licenciar a trilha sonora, a gente tava falando dos dubladores... E das rádios, né, foram 861 dubladores que participaram do jogo, tá? E o jogo tem 218 músicas distribuídas em 18 rádios. Muita coisa. Cara, é muito conteúdo, é mais conteúdo. Eu não sei, por exemplo, você pegar a trilogia de um filme, não tem um terço, talvez, de músicas. Nem a pau. E o legal do monte de dubladores, né, que eles quiseram fazer uma experiência de uma Nova York, né? Uma Nova York mesmo. Que cidades como Nova York, você tem uma variedade muito grande de pessoas de gêneros diferentes, religiões diferentes, nacionalidades diferentes. Uhum. Tanto que eu lembro até hoje, eu tava andando perto. Tava andando lá num lugar que tipo um conjunto habitacional. Aí eu trombei num cara, o cara virou assim, vai se fuder, Ezra. É, cara, chocado mesmo. Aí eu virei assim pro cara, dei uma empurrada no maluco assim, mas virou assim, vai pra casa do caralho, meu. Aí eu não acreditei, empurrei de novo, ele, caralho, meu irmão, vou te descer a porrada, tio. Cara, eu ri demais, o cara veio me bater, cara. Eu falei, meu, tipo, velho, fantástico, fantástico. É, isso todo mundo. É, então, isso porque, tipo, as pessoas que você encontra na rua ali, você reconhece a quem tá falando, é que tá falando inglês, é que tá falando teu idioma, né? Imagina as outras, cara. Quantas referências dessa, tipo, outras pessoas em outros países não trombaram e não tiveram, cara. Pois é. E falando em jogos caros, ele tá ganhando até do Bambambam, né? O Gran Turismo 5. Às vezes, por vezes, parece até que de tanto atraso, o Gran Turismo 5 foi mais caro, mas não foi. O GTA 4 é o mais caro, né, até hoje. É, mas acho que os caras trabalharam em mais aspectos. Mas também tem que ver o seguinte, né? Ele foi o produto de entretenimento mais vendido em um dia da história da humanidade. Faturou 310 milhões de dólares em um dia. Nenhum filme, nenhum artista da música conseguiu faturar isso nesse período de tempo. Foi um hype monstruoso. Monstruoso. Mas é aquilo que eu falei. O que que justificou o hype pra mim? Justificou que eles me mostraram que eu me ofereci uma experiência 120% diferente das anteriores. A proposta dele era justa, né? É o hype, né? Uhum. Então. Eu acho que os caras estão felizes, né? E até falando disso, a gente tava comentando, né? Eu e o Homem Mal. A gente sente que vai ter. Porque é aquilo. Todos os jogos que a Rockstar faz aí, ele comentou também, a gente concordou entre a gente que é experiência para GTA, né? Até um fato curioso do GTA 4, né? Só para fechar esses fatos curiosos, O, sabe o Jimmy daquele jogo Bully? Eu falo que é o GTA do colégio interno. É. Sim, o carequinha. Isso, é. ele sai da estação Hove Beach em determinados horários. É, então você pode matar ele. É a primeira criança que você pode ser morta na série GTA. Verdade. Eu achei isso muito ferrado, é muita referência com outros jogos. Mas como a Rockstar ela faz esses jogos como laboratório para GTA, a gente acha aí que ano que vem o jogo que vai fechar a geração pode ser GTA 6. Ah, GTA 5. GTA 5. Não foi o. Eu creio, cara. Fala do Off-Gator, ainda são GTA 4. Eu também creio muito nisso aí, que a gente vai ver o GTA pra fechar essa geração. Eu espero isso também, mesmo porque pra mim o LA Noir não foi lá aquilo tudo. Né? Então, porque assim, meu, Red Dead Redemption foi bom, o LA Noir também gostei, mas cara, não adianta, é laboratório GTA, cara. Os caras, tudo que eles querem enfiar ali dentro, tudo que eles querem, toda a ideia que eles não querem arriscar no GTA, eles fazem um jogo separado antes. E igual o próprio Table Tennis. O Table Tennis, ele nasceu deles testando a euforia, que é a engine física dos personagens. Uhum. O que eles fizeram? Eles fizeram um game inteiro pra ver o feedback conforme expressão facial, conforme movimentação. Cara, isso deu certo aí, beleza, deu certo aqui, maravilha. Isso aqui vai pra GTA. São táticas que servem de exemplo, né? Cada uma aí tomando sua tática. Então. Mas, cara, isso é um negócio que é curioso. Até eu falo que é um processo de criação, digamos, de teste, até um pouco diferente, mas de seleção de tecnologias e coisas que a Nintendo usa. Que eu lembro da história quando os caras estavam falando daquele Mario Sunshine, aquele equipamento de água que ele usa. Ele falou que aquilo ali não foi ideia do Miyamoto, não foi tipo assim. Eles têm várias equipes apresentando ideias pro jogo, e aí uma equipe supervisiona, e a equipe que supervisiona é a equipe que tem o Miyamoto como chefe. E aí ele olhou aquilo ali e falou assim, cara, isso daqui a gente vai usar no próximo game do Mario. Como? Não sei, mas é uma ideia muito legal. As outras viram Kirby, viram Donkey Kong, viram outra coisa. Não é que eu acho que a Rockstar, eles têm muitas, os caras devem ter um turbilhão, uma tempestade de ideias incrível. Mas eles testam, como a gente já comentou, eles testam em outros jogos pra depois ver se vai no GTA. Eu acho que se uma coisa eles têm certeza que é muito boa, fica guardada pro GTA. É, pra mim a Rockstar é um exemplo de empresa, porque ela lança só quando tem certeza que aquilo vai ser uma troca justa com o jogador. Você vai dar o seu dinheiro e em troca você vai se sentir satisfeito plenamente pelo dinheiro que você deu. É. Igual, tal como a Valve, né? Que demora tanto nesses lançamentos, mas quando sai a coisa toda. Diferente do que eu acho da EA, né? Que tem essa coisa de ano em ano tem que ter um jogo fixo e tal. Até ela tá se mancando agora e tal. Então acho que é um exemplo a Rockstar e a Valve pro pessoal. Só lança quando tem que lançar mesmo. É, e sem contar, cara, que assim, eles trabalham bem, eles não precisam ter um jogo por ano pra se manter ativa no mercado, se manter... A EA lança jogo todo ano porque é propaganda da EA. E a Rockstar não, tipo, tanto que eu lembro, até no lançamento do GTA 4 mesmo, quando adiou, o Dan Houser dando uma entrevista e tal... Aí o repórter falou pra ele, não, mas os acionistas estão reclamando que eles estavam contando com o dinheiro do lançamento esse ano. Aí o Dan House virou e falou, olha, já conversei com os acionistas, o GTA não vai sair, não precisa sair no Natal. GTA pode sair em abril, em março, GTA vende, quando sair vende, não importa, cara. É, também mas acho isso daí. Quantas franquias hoje você pode lançar a hora que você quer, cara? Não, nenhuma, cara. É difícil. Normalmente o pessoal pensa no final do ano, uma coisa assim, mas é difícil. Mas eu espero ver aí ano que vem um novo GTA. Ah, eu acho, cara. A gente vai ter aí, tipo, sei lá, um sistema de karma igual do Red Dead Redemption, agora um gráfico mais elevado igual a LA Noir. GTA V aí, 4 discos no 360. Pode ser, não duvido, 4 discos. Agora que liberaram mesmo isso daí. Pô, GTA V com a motion scan seria um tesão puro. Nossa, nem fala, cara. Fala isso. Meu, eu até sentiria vontade de ver o Nico de novo, cara, nessa nova tecnologia. Pois é. Pois é, mas eu acho que se vermos isso, vai ser tudo novo. É, então. Vai ser tudo novo com referências. Então tem chance de ver o Nico, sim. Só espero que isso seja visto nessa geração, porque se for pra próxima eu vou ficar muito puto. Ah, eu acho que não, cara. Eles vão tirar o último osso da geração. Half-Life 3 não vem, negócio você falou da Valve. Half-Life 3 não vem nunca. Então eu acho que a última alegria dessa geração vai ser GTA V, mano. Até porque tá no momento interessante pros caras ganharem grana, né? Porque os dois consoles aí, tanto 360 quanto Play 3, os consoles que devem receber essa versão, eu não acredito numa versão no Wii, esses consoles, talvez uma versão pro Wii U, né? Não duvido. Atrasada um pouquinho, com algumas diferenças, mas eu acredito que esses consoles já alcançaram o máximo de base instalada que eles podem. Então dá pra você ganhar muito dinheiro, tem muita gente com esses consoles hoje. Então eu acho que é bom negócio pra todo mundo, fechar a geração com mais um GTA. E aí eles podem esperar mais uns 2 anos ou 3 dentro da nova geração pra fazer um próximo produto. Falar em esperar, isso me lembra o meu querido BioShock, que eu espero muito, muitos beijos pro BioShock. esse é ano que vem tá aí, vamos ver. Teremos o ano que vem com Mass Effect, BioShock, GTA. Não sei como eu sobreviverei, ainda falta quase um ano. Last Guardian também. Sobreviveremos. 2012 eu acho que o mundo não acaba. Então, ou esperem lançar um próximo GTA pra acabar o mundo, por favor. Joga uma curse no calendário Maia aí pra... Então, mas é isso, galera, a gente espera que vocês tenham curtido aí, quem não jogou GTA, a gente espera que esse cast inspire vocês a jogar. Quem jogou, dividam com a gente as experiências através do nosso mural, através das nossas cartinhas. A gente agradece vocês por terem ouvido e até o próximo episódio. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, choveu cartinha, né? Vamos começar com Homem Mal. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Ah, eu falei pra você não começar comigo? Pô. Ele não quer começar, pô. Eu tô desligando o videogame aqui. Ah, tá.